Quando tudo parece perdido e o mal é solidão, quando a crise no caminho sem se ter a solução, quando não existem mais forças pra viver e pra lutar, quando você diz pra si mesmo que é tarde demais. Você pode ser feliz, há um caminho seguro que a Bíblia nos diz, um caminho de paz, um caminho aberto, que é Cristo Jesus. Com Jesus não há crise, pois a vida nele está. Seguro, Jesus, que a Bíblia.